devido à chuva recente. O ajuste agora é 1-0-2-0. 3-2-9-1, né? 1-0-2-0 em sua paralitana, 3-2-9-1. Avistou a 1500 pés, 3891. Gente, está 3891. Livre o pouso, tráfego chegou avistado, livre pouso 90, vento 1,80 graus, 4 nós. Livre pouso 90, está 3891. Bom dia, até a próxima. Bom dia. Oi, Salvador, muito bom dia, boa noite, 9,6, 2 milhas e meia do externo. Gente, boa noite, 9,6, continue na aproximação, aguarde autorização de pouso. O teto estimado 1500 pés e não chove no momento, porém a pista encontra-se molhada devido à chuva recente. Gente, 8,9,6, aguardando a liberação da pista. Passar 160, chama o centro em 1285, terno 12545. 1285, 1245, 1805 graus. O TAM 3152? O TAP 3891, no solo aos 25, táxi via Alfa, chame antes da Juliette. Táxi Alfa, chame antes da Juliette. O TAP 3152 mantém escuta. O 1896, livre pouso na 10, o vento 190 graus, 5 nós. Livre pouso na 10 com 89. O TAM 3152, prossiga. Senhor, tem contato aí com a Infraero aí, porque nós estamos prontos desde aquela hora que solicitamos e não tem operador de finger. Ok, irei informar a Infraero, grato pela informação, TAM 3152. Tá tudo. A 3891, mantém a posição antes da Juliette. O gol no 896, no solo aos 26, táxi via Alfa. Reporte antes da táxi aí, Kilo. Alfa, reporte antes da Kilo, gol no 896. A 3891, né? Só tem informação, seu gate é o 612, está ocupado pelo Airbus da companhia. É, aguardar o tráfego liberar o portão, ok? Nosso portão também está ocupado? É o seu portão 04, é negativo, seu portão tá livre. Só vai prosseguir o táxi pela táxi aí, Kilo, pátio 3, e reporte para ingressar no principal, ou no 896. Segue via Kilo, pátio 3, reportando antes do pátio principal, 896 graus. No 896 está autorizado a ingressar no pátio principal, o portão 04. Autorizado a ingressar no pátio principal, portão 04, gol no 896. Então, 3152, torre. Escuta. Só para informar o senhor, já solicitei a infraero para disponibilizar alguém para desconectar o portão. O senhor tem o pushback autorizado assim que for desconectado, ok? Positivo, senhor. Já está sendo desconectado, então o pushback vai chamar táxi, então, 3. Ok, e se possível, recue um pouco mais a aeronave para dar passagem aí a um Airbus da companhia que vai parquear no gate 612 também. Recue a aeronave o máximo possível até próximo do portão 7 para manter essa margem de segurança. Positivo, a gente vai recuar, vai só falar com você. E o TAM 3891, observe a aeronave da Gol ingressando no pátio e ingresse na Juliette após. Fique atento ao Airbus da companhia, vai iniciar o pushback deixando o gate livre para o seu parqueamento. Portão 612, TAM 3891. 3170, boa noite, chegada a Mari, vê se mantém a 2000 pés, ajuste 10020. Mari com 1020, outra 3170. Salvador, voo 994. Boa noite, autorização Maceió 350. Boa noite, autorizado Maceió nível 350, via Peruísque 58 até Orago, após Orago direto Maceió, a decolagem é da 10 com curva à esquerda após subida Fuca, transição Caju, controle 120.8, acione 5062. Correto, vou no 994, chame quando pronto, salvo, e bem questionamento. Torre, boa noite, azul 4062, tá final de 6 dias. Boa noite, azul 4062, informo pista molhada devido à chuva recente, sete estimado em torno de 1.700 pés. Após avistando o campo, ajuste 10020. 4062 visual. Teste, tráfego avistado. O vento 200 graus com 5 nós, está livre pouso 910, azul 4062. Teste, livre pouso, 4062. Tá 3152, tá livre o táxi pelo pátio Índia, reporte no ponto 0, dá 10. Tá, deixa eu reportar no ponto 0. Eu vou no 714, assim que o Airbus da TAM ingressar na Taxi Índia, tráfego em táxi pelo pátio está autorizado e chame táxi, coordene com a equipe de solo, o voo no 714. 4062 no solo ao 37, tá livre o táxi? Alfa Juliette, o portão é o 08. Alfa Juliette 08, né? Autorizado a linha e mantém o ano 0, TAM 3152. Boa, WebJet 6746. 746, bom dia, autorizado chegada a mar e desse mantém a 3.000 pés, ajuste 1020. 1020, 3.000. Momo 606, para cópia 118, decimal 6. Gol no 606, está autorizado, Campina Grande, nível 390, via Pesulu 10 até Neuma, após Neuma direto Campina, a decolagem da 10, curva à esquerda, subida Puca, transição Zipar, controle 120 decimal 8 e o transponder é o 5065. Correto, gol 906, chame para o pushback assinamento. No 52 decolado aos 40, chame o controle, 120, décima 8, boa viagem. 208, obrigado. Controle Salvador, boa noite, 3152, decolado e escuta. 3152, submantenha 330, sai da PUCA. 330, espera a PUCA, tá 3152. Monoquatro, estamos com 2 horas e 15 de autonomia, 177 a bordo, ao 300. Ciente, o voo no 714, está livre o táxi, à direita, chame pronto para decolagem, ponto espera, dá 10. Chamada para pronto, voo no 714. E confirmar que está livre o trecho, pronto. Afirmo, tá autorizado. Ingresso na Juliette, azul 4062, portão 8. Juliette, portão 8. Autorizado a linha aí decolada, 1-0, gol no 7-1-4. O vento 200 graus, 5 nós. Autorizado, chame táxi, gol 994. Dash 35317, está autorizado, Belém, nível 380, via Pesolô 41 até Pires, após conforme o plano. A decolagem é da 1-0, com curva à esquerda, subida Momo, transição, prova, o controle 120, decimal 8, acione 5066, trip 5317. 320, Belém, aperte o Lu 41, até depois conforme o plano, decolagem 0, curva esquerda, Momo, prova, 120, decimal 8, controle 066, tá correto, trip 5317, chame no portão 01, quando pronto. Tá preso, 3170. Tem complete final ILS, 1862, na 3170. Boa noite. V6746, desse mantenha 2000, autorizado ILS Oxigênio, informa o localizador. 2000, porta lá no lock, obrigado. 3170, copiou o controle? Continue na aproximação, aguarde autorização de pouso, ajuste 1020, informa a pista molhada. Gente, aguardando a autorização 3170. Sétimo 4, decolado aos 4-5. Controle agora 120, decimal 8. 1208, obrigado, bom serviço. Comente. E boa noite com 1714. Sétimo 4, subir mantenha 230, saída PUCA. Saída PUCA, mantendo, subindo para 230, com 1714. Livre pouso 910, vento 200 graus, 4 nós, então 3170. Livre pouso 914, perdão, na 1-0, tá 3, 1-70. O TAM 3152, mantém essa frequência? Está passando 160, chame o centro na frequência 12685, alterna 2545. 1-2-6-8-5-2-5-4-5, bom trabalho e até a próxima. Obrigado, bom voo. Aguarde um instantinho, temos a aeronave da Gol para iniciar o táxi agora. Sem que possível, será liberado. O 994, 175 a bordo, 2 horas de transformador. Gente, o 994, livre o táxi até o ponto de espera da 10. Salvador, gol no 896, portão 4, sentido a informação para autorização. Gente, gol no 896, João Pessoa, está autorizado, nível 370, via Peruísque 58, até Recife, apoia Recife direto, João Pessoa. Decolagem é da 10, com curva esquerda, subida pouca, transição Caju. Controle, 120, decimal 8, transponder 5064. Autoriza 370, Apeluísque 58 até Recife, após uma pessoa, Puca, transição Caju, com primeira curva esquerda após, 120, décima 8, controle, 5064, transponder, gol no 896. O gol no 896 está correto, chame para o pushback acionamento. Chama para pushback acionamento, gol no 896. Trip 53 no 7, autorizado pushback acionamento, chame táxi. Está autorizado. O gol no 606, chame táxi. 994, ponte para a alinhar e manter 10, gol no 994. Ano 70 no solo 49, táxi via Alfa, chame antes da Juliette. Alfa, reporte com sua Juliette, 3170. Utilizando o EBR 746. 746, passadora, complete final ILS, chame a torre 186. 286. 200 graus, 49, gol 994. Decolagem 10, gol 994. Ok, Webjet 6746, a sua transmissão está intermitente. Continue na aproximação, o ajuste 1020, pista molhada. Aguarde a autorização de pouso. Web 6746. 6746. O gol no 994, decolado 5-1, chame o controle, 120, decimal 8. 208, boa. Web 6746, avistado.